tema de hoje é ciência e religião. E a gente se baseou dois pequenos trechos, né? Um do Livro dos Espíritos e um do Evangelho segundo o Espiritismo, para falarmos desse tema tão importante que é, porque se uma vez, tanto tempo, né? Ficaram ou ficamos discutindo, né? A ciência defendendo os seus lados e a religião defendendo os seus lados, e numa divisão que na verdade não levava a lugar nenhum. Agora temos a condição, através da ciência, pela evolução dos próprios equipamentos, das próprias pesquisas, concluírem algumas coisas do que as religiões falavam, desmentirem outras, com certeza, como também a religião deixar aquele pedestal de suposta detentora da verdade nas suas formas e colocações sobre Deus, e também, né, se aproximar da ciência pelas suas comprovações. Allan Kardec diz bem claro que na discussão entre ciência e religião, se a ciência comprovou certas coisas, quem tem que mudar é a religião, não é a ciência. Porque a ciência tem todo um método, né, de comprovação, equipamentos e tal, que realmente faz com que nosso raciocínio, nossa mente, nossa percepção veja que isto é correto, isso não é correto. Enquanto a religião vai mais em hipótese. E também diz que é melhor a gente negar 99 verdades do que admitir uma mentira. Porque quando nós admitimos uma mentira na nossa estrutura de crenças e valores, no momento que essa mentira, vamos dizer assim, que nós tínhamos como verdade, for provada que não é, for derrubada, nós perdemos até um pouco da nossa firmeza, vamos dizer assim, psicológica, emocional, etc. Que é o caso quando a gente começou a estudar a doutrina espírita, se nós éramos realmente fiéis na crença do mundo ocidental, católico, evangélico, etc. Não existe a reencarnação, céu e inferno, todas essas coisas que nós falamos. Quando nós começamos a ver que é de maneira diferente, balança. E a gente tem que, de vez em quando, dar uma segurada até nos textos, nos livros que lê, para depois readmitir, então, outra situação. Vejam como é exato aquilo que Allan Kardec já nos alertava. E um trecho do Livro dos Espíritos, bem no finalzinho, diz assim, ó: que faz a ciência espírita moderna, desde a sua época, de há cento e poucos anos atrás, 150 anos atrás, reúne em um corpo o que estava esparso. Ele reúne numa estrutura aquilo que estava borbulhando por aí. Explica em termos próprios o que não é ou era, senão em linguagem alegórica. Pormenoriza, detalha. Elimina o que a superstição e a ignorância geraram para não deixar senão a realidade e o positivo. Eis o seu papel. Elimina aquelas fantasias criadas pelas crenças em geral, tornando a coisa prática e acessível. Mas esse é o seu papel. Mas o de fundadora não lhe pertence. A ciência espírita não é fundadora de nada. Ela pegou os conhecimentos, aprimorou os conhecimentos, fez as suas pesquisas e reuniu isso. Não é fundadora de uma nova crença de valores, né? Ela mostra o que é, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Portanto, quem ousaria considerar-se bastante forte para sufocá-la sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Aqueles que riem. Ou seja, ela fez os estudos gerais, organizou isso, e esses conhecimentos eles estavam por aí, em todos os locais. Então não adianta nem a ironia e nem a perseguição. Porque se você derrubar, como tentaram na questão da doutrina espírita, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, né, na Espanha pegaram, recolheram todos os livros da Igreja Católica e os queimou em praça pública. Tudo bem, não vai amordaçar isso. E tem outros livros também que aconteceu isso. A Grande Síntese, A Vida de Jesus Ditada por Ele Mesmo, né? não vai amordaçar, porque os conhecimentos estão espalhados por aí, né? Então, se proscreve de um lado, se seja tenta se sufocar de um lado, ela renascerá em outros lugares, sobre o terreno mesmo de onde se houver banido. Porque está na natureza e não é dado ao homem destruir a força da natureza, nem de colocar seu veto sobre os decretos de Deus. Ou seja, não adianta tentar destruir a ciência espírita, porque se ela fala sobre a verdade de Deus, ninguém vai mudar a lei de Deus, não é verdade? Então ela tem que ficar tranquila, assim, a doutrina espírita, porque é aquilo que nós falamos, né? Se nós não temos medo da verdade, nós não proibimos ninguém de ter conhecimentos. E nem de nós termos questionados. Porque se você está em cima de base sólida da verdade, pode ser questionado. Você vai ter respostas. Vai ter sustentação. Por isso que a doutrina espírita, às vezes, coloca medo nas outras doutrinas. Que não admitem ser questionados. A doutrina espírita não. Ah, não existe a reencarnação. Tudo bem. Você acha que não existe? Então começa a me explicar. Como é que renasce das cinzas, né? Das cremações, ou da destruição total de um corpo lá no cemitério, como que ressurge isso? A ciência vai lá e diz, não, isso não existe, né? Isso é absurdo. Ou nós pensamos, né? Aqueles que foram comidos por animais nas selvas há 4 mil anos atrás, onde vão nascer? Como é que vai catar fora isso? É absurdo, né? Então, a ciência espírita não tem medo de ser questionada. E nós devemos questionar, sim, para que quando a gente creia, creia numa coisa firme, sólida. Não dá para admitir que uma pessoa, às vezes, estude a doutrina 15 anos, 20 anos, e se diz crente, e de uma hora para outra, como a gente vê, às vezes, essas manifestações nessas igrejas, pela televisão, eu estava no Espiritismo, daí eu descobri que não existe a reencarnação. Mas durante 15, 20 anos, estudando, você não chegou a conclusão nenhuma? Tudo engano? Tudo bem, né? Que fosse um mês, 6 meses lá, você foi e tentou estudar, mas 15 anos, 20 anos? É realmente absurdo, né? Ou seja, a pessoa não investiu no seu conhecimento, não tirou suas dúvidas e não tinha fé nenhuma. Essa é a realidade, né? Por quê? Senão, não dá para admitir uma coisa dessa, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que diz assim, ó, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ou seja, a ciência vai revelar as leis do mundo material, como essa que nós colocamos. E a religião vai revelar as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Nem as coisas morais, nem a matéria, tendo o mesmo princípio que é Deus, não tem contradição. Não pode ter contradição. Porque senão, não é o mesmo princípio básico, né? Uma ou outra está partindo de uma hipótese errada, né? não correta. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. Se houvesse contradição, seria uma contradição de Deus, né? Destruindo a sua própria obra. Não pode, né? Por isso que a ciência espírita, a doutrina espírita, tem a base na ciência, na filosofia e na religião. Ciência é as comprovações de uma forma geral, né? A filosofia é isso que nós fazemos aqui agora, realmente pensar, observar, deduzir, racionalizar, e consequentemente vamos chegar à religião, porque se entendemos que tudo que nós plantamos nós colhemos, naturalmente vamos ser religiosos, né? Porque não vamos querer plantar coisas ruins para colher coisas ruins, nem odiar para ser odiado. Então fica óbvio isso. E mais adiante assim. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje porque, cada uma examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Uma analisava do seu lado e a outra do outro lado. E aí não conciliaram. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então faltava entender como é o mundo espiritual, que não muda, como é o mundo material, que não muda, para entender essas relações e aí então a ciência e a religião se aproximarem, que é o que, vamos dizer assim, houve esse casamento dentro da doutrina espírita. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé. E o materialista foi vencido. Na verdade, nós vamos observar, quando Einstein, por exemplo, um dos físicos mais famosos mundialmente, se aprofundou no conhecimento da física, chegou num ponto que ele se abriu. Tem uma força que a matéria não explica. E essa força é Deus. Então entendeu o mundo imaterial, né? Mas isso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhe em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. Aqui ele fala 18 séculos por causa da vinda de Jesus, então até vir o Espiritismo para reavivar novamente tudo aquilo que Jesus tinha falado. Né? As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então aqui está anunciando a doutrina espírita como esse movimento que vem congregar a ciência e a religião, explicar o que existe no plano espiritual através dos estudos, das pesquisas, e então juntar com as relações que nós temos nós no plano material aqui, e bem entender. Alguns, como diz aqui, resistirão e vão ficar brigando, rindo às vezes, não dando bola, deixando as coisas acontecer, empurrando com a barriga, como a gente diz, né? E outros perceberão isso, e então, com certeza, farão essas mudanças em si mesmos, e aí a promessa da mudança própria social, em termos das mais diversas relações, porque se muitos se mudarem individualmente, naturalmente a sociedade vai ter mudanças, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. A doutrina espírita é a religião, vamos dizer assim, que mais cresce, assim como está acontecendo em outros países, por essa, até mesmo nos Estados Unidos, né, uma população tão racional cientificamente. Por quê? Porque faz o casamento entre as crenças religiosas, morais, e o que a ciência prova. A física quântica, hoje, né, é uma grande alavanca dentro desse aspecto, porque ela está estudando a imatéria, né, a forma imaterial que sustenta a matéria. Seria algo assim, né, dentro dos átomos, né, das partículas menores, eles estão estudando e vendo que não existe só matéria. Existem partículas que não são materiais, que sustentam, que aparecem materialmente e desaparecem. Entende? Então, comprova-se que há realmente movimento, que há sustentação nas questões imateriais e não só a questão material, né? Então, assim, com certeza, vamos adiante.